Salve Ray Anderson, madrugadão. Salve Ray Anderson, madrugadão. Cajuína Beats, MCs. Cajuína Beats. Necessidade prolifera, maldade na mente. Correndo certo, colocar 15 balas no pente. Infelizmente, a dúvida é sem coração. Que pra um irmão sobreviver é necessário outro no caixão. Cifrão, te abandona na batalha. Inferno é sem dinheiro, também não entra quadrada, não. Lembra de Judas então, 30 moedas. Felicidade, corda no pescoço sem comédia. Sentiu a dor do preço da ambição. Aqui tempo moderno, resultado é comoção. Pra que ostentação aliado à vaidade? Se Cristo venceu o mundo apenas na humildade. Igreja tão vazia, os bailes tão lotado. Os mano incentiva e as mina no rebolado. Os boy tá nem aí que rola na periferia. Só cola na quebrada quando deseja farinha. Me admira quem um dia matou ajoelhado, oração pros inimigos. Comigo não ir a sete palmos, fantasias, conto de fadas, só na TV. Aqui tem Rapunzel engatilhando as PT. Ilusão, a cena é louca, não paga pra ver. Ilusão, as ondas vamos bater. Ilusão, só o capeta vai lucrar. Ilusão, na quebrada só ha, ha, ha. Ilusão, a cena é louca, não paga pra ver. Ilusão, as ondas vamos bater. Ilusão, só o capeta vai lucrar. Ilusão, na quebrada. Quantos problemas, né, tio, que surge na nossa vida, dificultando cada passo um fardo, parasita vai vendo. Cansei de ver os boy lixar no suor dos pobres. Tata lagosta enquanto nós aqui puxa revólver. Na zona norte, mais um corpo vira atração. Outro finado que sonhava ir pra seleção. Na ilusão que o dinheiro traz felicidade, mas do inferno não garante minha liberdade. Quis ir no pente, sorridente, faz deitar gerente. Futuramente pro legista te abrir contente. Entende? O inimigo é maldito, te ilude com os plaquês de brinde. Se leva a tiro, a vida não é fácil. Deus nunca prometeu, terceira guerra deu início. Quando nós nasceu, aqui sofredor, coração dividido entre a cruz e a espada. O choro e o sorriso, o inimigo não fez madrugadão puxar o ferro. Alimenta a maldade, manda cinco pro inferno. Sou grato, aquele que morreu no meu lugar. Segurou na minha mão, pra matraca não cantar. Ilusão, a cena é louca, não paga pra ver. Ilusão, as ondas vamos bater. Ilusão, só o capeta vai lucrar. Ilusão, na quebrada só ha, ha, ha. Ilusão, a cena é louca, não paga pra ver. Ilusão, as ondas vamos bater. Ilusão, só o capeta vai lucrar. Ilusão, na quebrada só ha, ha.